Pegada. Pegada. Alô galera, salve salve, começando então com um pouco de atraso, o podcast, o último que cobre as quartas de pegada que rolaram em janeiro na obra. Já tivemos a primeira quinta de pegada de fevereiro no Bordello, mas hoje ainda é sobre as quartas de pegada na obra e vamos conversar com a banda Djambé. A banda Djambé é uma banda que mistura música brasileira com alguns elementos psicodélicos, alguma coisa meio teatral também. Em determinado momento lá o vocalista Emílio veste um paletó, ele canta muito bem também, é performático, a banda teve uma presença de palco muito boa, foi muito elogiada por isso. E vocês ouvem então agora a conversinha que a gente teve logo depois dos shows lá. A galera do Estrada que tocou na noite também infelizmente não participou, porque tiveram que ir embora mais cedo. Mas é isso então, ficamos aí com o papo. Logo mais, depois da entrevista, vocês ouvem uma música do Djambé e tem essa música do Estrada rolando aí no fundo, que daqui a pouco, na volta, eu falo qual o nome dela. Então é isso aí, vambora aí. Djambé, Djambé. Com meus pés de barco. Como é que é? Ministério não pode ser uma coisa boa. Por quê? Cara... ou me lembra política, ou me lembra religião. Então não pode ser uma coisa boa. Já tá valendo isso? Já tá valendo. A gente começa assim agora, né? Podcast Pegada, dessa vez, infelizmente, desfalcado, assim, porque a galera do Estrada foi embora. Pegaram a estrada. A galera do Estrada voltou pro seu lugar de origem, né? Voltou para o útero materno. Enfim, voltou para o seu... Enfim, já passei do ponto. Tô aqui com a galera do Djambé, né, cara? Tô aqui com o Emílio e com o Boi, né? É Boi? É Boi de quê? Rodrigo Boi. Rodrigo Boi. Rodrigo Magalhães. Minha mãe me batizou assim. Rodrigo Magalhães, vulgo Boi. E Emílio. E eu queria... a gente tava fazendo uma coisa diferente, a gente tava perguntando, na presença das duas bandas, o que que uma achou do show da outra, né? Como a gente não tem a outra banda aqui agora, eu queria saber o que que vocês acharam da noite, né? No geral, assim, como é que foi tocar aqui na obra... Na quarta-feira, óbvio, com a galera massa, assim, a receptividade, vi ali na saída, o pessoal cumprimentando, que gostou, muito show. Como é que vocês acharam? Avalia a noitada. A noitada foi surpreendente, assim, pra mim, pelo menos. Né? Porque a gente fez o corre de chamar a galera, veio algumas pessoas que conheciam a banda... E várias outras que não conheciam também, e aí essa receptividade foi muito legal, velho. A gente viu a galera comentando, dando parabéns pra gente, e pra mim foi um dos melhores shows que o Djambé já fez, assim, honrado, assim, eu gostei do caramba, cara. Principalmente pelo lugar, assim, pensar o Djambé tocar na obra, já apareceram outras oportunidades, eu pelo menos sempre via, será, velho, Djambé na obra, não sei, vamos ver o que vai dar. E foi doido demais, assim, foi muito massa. Foi um show que eu saí, assim, que beleza, que show bom, um show bem bom. Pô, demais, acho que a intenção é essa, né, de promover cada vez mais noites ecléticas, né, e eu acho que hoje foi a noite mais eclética de todas as quartas de pegada que teve. As outras foram muito duas bandas de rock, seja puxando pro lado mais pop, pro lado mais indie, mais experimental, e hoje foi uma coisa meio dispara, assim, né? Foi o começo de uma banda meio que de folk rock, meio que puxando pro lado mais pop também, e vocês com uma coisa mais música brasileira, experimental, mas um pouco psicodélico, assim, né? Um pouco de chilelê, né? Não. Não vamos nos ater aos rótulos, né? Porque senão a gente entra na polêmica e não acaba nunca. Nunca! Como é que você se sente tocando, assim, na noite? Tudo bem, hoje teve só mais uma banda, mas... Como é que você se sente tocando numa noite que tem essa diversidade, assim? Como é que é diferente tocar num evento específico, de um som evento específico pro que vocês fazem? Como é que é a impressão? É diferente porque eu acho que as pessoas estão esperando, estão um pouco esperando aquilo, assim, né? Estão esperando, estão ali para um, sei lá, vão para um show de reggae, estão esperando um show de reggae. Vão para um show de rock, estão esperando um show de rock. E eu acho que aqui rola essa surpresa legal. Eu acho que cada dia mais tem que ser isso mesmo, tem que ser mistureba, porque acho que a verdade é o que você falou de rótulo, né? Acho que a verdade de cada um não tem rótulo, cara. E aí vai ter um monte de gente que vai ouvir aquela verdade ali e vai se ligar ou não com ela. Então acho que a oportunidade é isso, é botar um monte de gente com um monte de banda, um monte de artista pra ver o que que rola, a energia que rola. Uns vão gostar, outros não. Não. Eu acho legal o negócio, tipo assim, tem pessoas que estavam aqui hoje que eu acho que esperavam ouvir rock e que... Porque tem rock ali também, na seara musical ali do Djambe, tem rock também, e pessoas que eu não esperava que gostariam e gostaram, assim. Então eu acho importante fortalecer esse lance do autoral, vamos fazer o nosso som, qual que seja esse som, que isso vai agradar pessoas ou não vai agradar, mas as pessoas que agradar vai ter valido a pena ter feito o negócio. Eu acho que é meio por aí, assim. Doido. Eu queria, na quarta passada eu conversei com a galera do Quase Coadjuvante e do Lumen, né? E uma coisa que eles falaram, assim, foi a questão do público de Belo Horizonte, ele ser meio preguiçoso. De sempre se ver pessoas reclamando, às vezes não acontece nada, que a cidade não tem banda boa, e isso se prova cada vez mais mentira. Mas ainda assim, o público mesmo, a grande massa de público, ainda não comparece nos eventos independentes menores, como foi hoje, assim. Como é que vocês veem isso? O que vocês pensam de como chegar nesse público? Como é que vocês fazem para atingir cada vez mais pessoas e mostrar o trabalho e enfim, resolver esse problema? Eu acho que passa um pouco pelo que a gente tem tentado fazer, o Coletivo Pegado tem tentado fazer, a Incubadora também, de fortalecer a cena e não fortalecer bandas isoladas. Eu acho que é fortalecer um movimento maior de bandas que estão querendo mostrar seu trabalho. E eu acho que isso acaba, de alguma forma, tendo resultado em algum momento, assim. Tipo assim, velho, eu fui por acaso no lugar, tava tocando uma banda ali e eu gostei. E aí essa banda tá ligada a uma outra, talvez vou ali ver qual é dessa outra também. E eu acho que isso aí tem muito que dar certo e fortalecer esse lance. Todo mundo fala que realmente Belo Horizonte não tem saído bandas daqui, tipo, talvez Graviola, Transmissor, são as bandas que estão um pouquinho à frente, assim. E já consegue alguma coisa. Mas eu acho que esse modelo que a gente tenta, que a gente está junto com o Pegado e tal, tentando formatar, é um caminho que eu acredito muito, assim, que eu acho daqui um tempo, e talvez nem seja tanto tempo assim, vai render frutos e vai mudar esse pensamento que BH não tem bandas boas. Porque banda boa tem, isso é fato. Eu acho que a questão, acho que é mais chegar para conhecer mesmo, porque... Igual a gente mesmo, a gente era totalmente alheio ao que estava acontecendo na cena independente. A gente né, sempre foi independente, tem, sei lá, 8 anos de banda. E agora que a gente começou a aproximar, a saber o que que rola, porque antes eu tinha aquela estranheza, né? Falava de coletiva, eu não sabia o que que era, então para mim era estranho. Então eu ficava assim, não, sei lá, será que é só panela, não sei o quê, e nunca ia ver o que que rolava. O lance é trabalhar pra cena independente crescer, velho. E todo mundo que é independente quer isso, eu acho que é isso, é só colar. Doido. Quer falar mais alguma coisa aí, né? Beleza. Não, né? Eu tava ali dando uma sacada na banquinha e vi um disco do Djambe lá, cara. Lançado pelo selo Membrana. Fala um pouco desse disco do Djambe aí, como que foi o processo de criação, foi esse tempo todo de banda que levou nesse disco, como é que foi a maturação disso, até brotar esse fruto aí e tal. O disco é um apanhado da história toda. O disco a gente lançou em outubro do ano passado, pelo Membrana. É um disco massa que, assim, a gente conseguiu fazer o que a gente acredita desse lance coletivo, que foi um monte de participação especial, velho. Teve galera do Frito na Hora, do Black Sonora, Sérgio Pererê, Pedro Moraes, Roger Def, Renato Caetano, que foi viola, cada um de um canto, assim, sabe? Então, pra gente foi do caralho. E aí ele veio pra retratar a nossa maturidade musical. Mas é um disco que a gente tá com muito carinho, porque foi a gente mesmo que gravou, a gente mesmo que produziu, a gente que mixou, mandou lá pro Léo, lá no Pato, pra masterizar, então sim, tá? Foi feito com carinho por muitas mãos. E foi longo, foi trabalho pra caralho, mas tá aí, saiu e a gente tá feliz com ele, assim. Pô, legal, então, galera, Jambê, valeu demais a participação primeiro, então, espero que na próxima vez estejamos todos entorpecidos e... pra fazer. O boi tá no processo, mas, enfim, é, o cara responsável, né, deixou pra depois do show, né? Claro. Pra encher. Não consegue, não. Não consegue, velho. Tem que trabalhar primeiro, depois... Cara, já tem, já toca em trocentas bandas de Belo Horizonte também. Né? Ele não bebe pra tocar nenhuma, velho, porque senão ele não consegue. Então todas elas vão me chutar, velho, então me tiro de pé de boca. Então é isso, fiquem com o exemplo aí de um cara que tem tudo pra ser um bom pai de família. E é isso, valeu, até a próxima, mês que vem, em fevereiro, quintas de pegada no Bordelo, esperamos todos lá. Valeu, Jambê, obrigado aí, sucesso valeu. Pra todos. Como veio de borboleta e floresce quando o dia amanhece e se põe, quando tudo é só. Muito bem, então vocês ouviram a conversa aí com a galera do Jambê, né? No comecinho do podcast vocês ouviram também a música Cabeça de Ilha do Estrada, que foi a outra banda que tocou na noite, mas que teve que ir embora, não conseguiu ficar pra gravar o podcast. E também a música do Jambê que rolou, né, logo após a entrevista, e tá rolando aí no fundinho, no bom sentido, né, rolando no fundinho, que coisa. Chama O Fio. Então, O Fio rolando no fundinho aí. E é isso, até o próximo podcast, obrigado pela audiência, desculpem a demora, prometo que só vai se repetir mais duas vezes, porque ainda tem mais dois podcasts pra sair. Mas é isso, depois a gente normaliza. Valeu, galera. Obrigado pela audiência aí, todo mundo. Um abraço, um beijo e até. Na selva de pedra no muro, de concreto indiscreto, todo bom desaparece. Toda aspiração desmerece o sonho da felicidade se queima, o fuzil da utopia, o meu combustível. Ideias se fundem, contornam e voltam revoltas, tolices soltas em forma de palavra, discursos ou preces dos que só pensam nele. Reis, luzes, saia, ou não saia, ou fume, ou mude. De padrão para o trem, eu não levo ninguém, uma deusa de vinheta. Pegada. Pegada!